Estarei no 418, essa é a identificação. Contato radar 55 milhas nordeste Salvador, voo bom, sim, reporte no ponto de autopista. Bom dia, Papa Romeu, Tango Zé Bravo. Pois é, Tango Zé Bravo, mantém as condições visuais, que é legal no 09. Informe intenções do voo. Desculpa, não entendi a última mensagem, senhora. Informe intenções do voo. Tango Zé Bravo decolado em Rimar, está no corredor Interlagos com todo o ponto de Aratu, vai até a Ilha de Marés e volta, senhora. Autorizado, Tango Zé Bravo. Tente condições visuais, que é legal no 09, Tango Zé Bravo. No 09, condições visuais, não se escuta, Bravo. No 8, desça para o nível de voo 050, vai na proa de bonde. Autonomia de 4 horas e 30, alterna, galeão. 33, autorizado, parque, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ou 1 para o táxi, com 152 a bordo, alterna galeão, com 4 horas e 10. 3 ou 1, 4 ou 1, 5 ou 0, 2 ou 1 ou 8, 0 ou 1. Entregar no 0 ou 9, autorizado, pátio 1, índia, alfa, ponte de caradão 1 ou 8, 1 ou 0, 1 ou 1 ou 8, 9 ou 5, chama 63, 1 ou 1. aero no 4-8, vou direto após de São Pelo. 4-8, bom dia, Papatango Vitor Max Quebec, mantenha as condições visuais, QNH-0119, reporte Farol da Barra. Farol, Farol da Barra, mantenha as condições visuais, Vitor Max Quebec. Prossiga. Sente condições visuais, reporte na rotatória. Calvin Zabral. Bom dia, eu chamo a 6311, decolado o perfil da EL Sidum, Sidim. Bom dia, chamo a 6311, contato Rabat, voo nível 360, voo Leda. Está presente voo a Leda, eu chamo a 6311, grato. 0-4-8, desce para 3000 pés, QNH-0-9. no MA319, haveria a possibilidade de voar Cidim da presente? Confirma a posição? É Cidip com o Papá ou Cidim com o Mike? Gente, aguarde a coordenação. Salvador, é o TAN 3733 de Colombo. TAN 3733, contato radar, vão nível de voo 360, voo da EL. 360, direto da EL da presente, TAN 3733. Eu sou na M319, autorizado direto CDIP. Ciência, autorizado direto CDIP com papá, grato, chama M319. Dita mais que vai de fato lá para pouso. Bravo, já visual com o local de pouso, autorizado pelo Sala Tônica. Thanks, torre 1-1-8-9-5, tá vindo a Bravo. 1-1-8-9-5, Bravo. Vita mais que é 10, controle. Escuta, Vita mais que é 10. Vita mais que é para pouso. Thanks, frequência livre. Eu quero no 418, desça para 2000 pés, autorizado sinal ele essa parte estabilizada. 418, não pode dar uma pé, autorizado sinal ele essa. Colônia 3, 1, 1, chave Recife, 1251, Alterne, 13325. Então, Recife, 1251, Alterne, 13325, Colônia 3, 1, 1, uma boa tarde. Obrigado, boa noite. 3 horas e 45 de astronomia, São Fernando, Galeão. Autorizando, tá? E a gente é o último, o ok, com Felipe de Nome, realizado o táxi de Aitia, seu ator, registro 36? Boa noite pra gente, é um de novo, chama. 095, obrigado. Salvador, Vipus 02, cruzando 2500 pés para o nível 240. Olimpo 02, contato radar, plano de voo 240, voe Leda da presença. Leda na presença, Olimpo 02. São 3733, Sami Recife, 1251, Alterno, 13325. Recife, 13325, São 3733. Estamos de Bravo? Prossiga. Estamos de oitavo decolado em Rimar, com proa da linha de marés, mesma rota, mesmo voo, 500 pés, nosso escudo está também bravo. 500, condições de usar, escolha o Gama 09, está bravo. 1019, bravo. Controle, bom dia, Gama 04, bom dia. Gama 04, bom dia, autorizado pegada Mário, desça para o nível 050. Mário 050, 09. Passaram no 418, completo final, sendo torre 1895. Inter Delta Papá, repartindo o ponto de alta descida, vai para a posição Bonfim, chegada Bonfim. Salvador, Gol 93, 1510, Israel, Lida. Gol 93, contato radar, Ivan nível 360, saiu da Dael. 360, Dael, Gol 93. Azul 4207, desça para 2.000 pés, autorizado final, desça, passa para o blindado. Azul autorizado alerta, pode caminhar no 4208. Tiago Serra Gonça, mantém as condições visuais, que é Gama 019, repartindo através de parede. Através de parede. Aliança 02, Semi Recife, 1251, Alterne, 13325. Aliança 02, controle. Aliança 02, na escuta do controle. Chamará o controle de 512, controle de 125, do final 1, alternando o prestígio do final 25. Pro 193. Prestiga. Possibilidade de voar direto do bridge? Aguarde. E o controle do corredor, o número 2? Copiado. Tá achando que é bravo? Para o controle?